acreditava na vida, na alegria de ser, nas coisas do coração, nas mãos um muito fazer. Sentava bem lá no alto, pivete olhando a cidade, sentindo o cheiro do asfalto. Desceu por necessidade, Odina, teu menino desceu São Carlos, pegou um sonho e partiu. Pensava que era um guerreiro, com terras e gentes a conquistar. Havia um fogo em seus olhos, um fogo de não se apagar. Diz lá pra Dina que eu volto, que seu guri não fugiu. Só quis saber como é, qual é, perna no mundo sumiu. Diz lá pra Dina que eu volto, que seu guri não fugiu. Só quis saber como é, qual é, perna no mundo sumiu. E hoje, depois de tantas batalhas, a lama dos sapatos é a medalha que ele tem pra mostrar. Passado é um pé no chão e um sabiá. Presente é a porta aberta e futuro é o que virá, mas e daí? O moleque acabou de chegar.